Não sou eu, Deus, quem fica parado no lugar. Não sou eu, Criador de todas as coisas, quem movimenta tudo? E eis que eu digo assim para ti, filho. Eis que eu te coloquei nesta casa. E eu vou usar, filho, os conhecimentos que a minha filha tem para falar assim contigo e para falar com todos que aqui estão. Eis que eu te levantei, filho, para este novo tempo. Eis que eu te levantei, filho, para trazer o meu amor, para trazer a minha graça, para trazer a minha paz, para trazer a minha luz. Para muitos que estão perdidos. Ovelhas estas, filho, que quero eu trazer de volta. Ovelhas estas que há muito estão perdidas. Eis que tenho eu levantado os meus nesta casa para combater o bom combate, para pelejar a grande peleja, para trabalhar. Muitos de vocês não pediram, muitos de vocês não disseram: Senhor, eis-me aqui. Então estão sendo chamados, filhos. Porque eis que é o tempo de renovo, eis que é o tempo do fazer, eis que é o tempo, filhos, de muito mais acontecer nesta terra, porque estou eu derramando sobre vós a minha graça, estou eu derramando sobre vós a minha luz, através dos que eu tenho enviado, para trazer a vós o esclarecimento, para trazer a vós, filhos, o necessário para a vossa evolução, o necessário para vosso crescimento. E falo num coletivo, e eis que eu te digo assim, filho, não temas. Não temas, filho, porque eu sou contigo. Assim como sou com muitos dos que eu levantei e dos que eu levanto nesta terra para trazer a minha paz, mas também para trazer a espada da minha justiça, a espada da justiça do todo. A espada da justiça num todo, para que seja compreendido e seja entendido por aqueles que muitas das vezes se fazem de leigos, mas que de leigos nada têm. Porque eu conheço os vossos corações, eu sondo as vossas mentes, antes mesmo de pensar, sei eu o que irão pensar. E ainda assim, filhos, trabalho. Ainda assim, filhos, estou agindo. Deixo sobre vós, filho, esta mensagem. Deixo sobre vós, filho, a minha paz. Deixo sobre vós, filho, a minha luz. Deixo sobre vós, filhos, o meu amor. E quando digo, deixo sobre vós, porque assim tenho feito, assim tenho realizado, a cada criação, a cada centelha que é criada do meu amor, pelo meu amor, que para vós ainda é incompreensível, muito do que foi trazido, vós ainda não compreendem. Vós ainda não entendem, mas chegará o momento, filhos, que o esclarecimento profundo do Espírito, o entendimento, a sabedoria virá para aqueles que a buscam, para aqueles que batem, para aqueles que pedem e acharão. Está às portas, filho. Está às portas. Sei que muitos questionarão, sei que muitos duvidarão, mas entendo eu, compreendo, filhos, compreendo. Mas tão somente digo assim, filhos, o momento urge. Digo assim, filhos, o momento é agora. Tenho eu enviado os meus mensageiros para vos falar, para a vossa edificação, para a vossa mudança de postura. Tenho eu enviado os meus para vos trazer a mensagem que muitos pedem, e quando ela é trazida, muitos ainda duvidam. Mas compreendo eu, entendo eu, filhos, muito mais do que posso imaginar, muito mais do que vosso entendimento humano, vosso intelecto possa compreender, possa entender, filhos. Porque, filhos, estou além de vossa compreensão, mas compreendo que chegará o momento que vocês compreenderão, muito mais do que compreendem agora, a parcela do todo, filhos. Porque este momento já está às portas. E digo isto não só para aqueles que não acreditam, mas tanto para aqueles que acreditam. Não só para aqueles que não compreendem, mas tanto para aqueles que compreendem. Eis que meu filho, meu ungido desta casa, aquele que eu levantei para minha obra, trará o conhecimento necessário para o dia de hoje, para o vosso entendimento, o vosso esclarecimento. Porque a palavra é o alimento do Espírito, mas tão somente no seu íntimo me busquem e acharão. A palavra é o alimento que vocês necessitam para evoluir, para crescer, mas no íntimo me conhecerão. Assim vos deixo a minha paz, a minha bênção e a minha graça vos basta.